Like a hunting dog, I sniff the pavement in search of a human soul. No more labs, I mourn, they're gone. No more humans, just human caskets. Dead in the flesh, unborn children cover the ground like carpets. Like children of the corn, like angels fall. Like horror films, crack the skull. Agony parody, tell of a coast filled with blasphemy, commodity. The veil's torn into the storm, it's a gladiator stadium. Here, the strongest and the cruelest survive. The weak and die, thumbs down for death. Unreason pledge, permission to rape. No way to escape, this is a fucking shipwreck. Todos estão mortos, ninguém pode me ajudar. O que eu faço é rezar e ver o tempo passar. Devagar, pro meu desespero e pra minha angústia. Por aqui nada muda, mas eu tento pedir ajuda. Tripulante solitário, já perdi as esperanças. Eu ando sem destino algum no meio desse navio, procurando a saída com a vida por um fio. Eu sou mais um navegante que sofre em meio a essa viagem. Mais um que foi enganado, que comprou essa passagem. No cruzeiro do inferno, estou sofrendo a cada momento. Demônios a toda parte, eu não sei mais o que eu penso e nem o que faço. Tripulante do maldito navio fantasma, o diabo vem de qualquer forma, quer levar minha alma. Eu olho ao meu redor, eu vejo a água borbulhante, e nela corpos boiando, completando o horizonte. Meu Deus, a todo instante vejo pessoas se lamentando, implorando a salvação, se ajoelhando e rezando. Até parece que é tão fácil assim escapar do sofrimento, com uma mera oração e um falso arrependimento. O demônio está comandando a trajetória, o véu do esquecimento apagou minha memória. Não tem mais o que fazer, vou aceitar a punição. Esperar o final da jornada pra acabar a maldição daquele que não foi aceito pela bondade, que terá na sua lembrança apenas atos de maldade. Crueldade demasiada pra pouca idade da criança, que agora vaga no mundo procurando a vingança. Aqueles que se aproximam vão sofrer o que eu sofri. A maldição do navio que não te deixará sorrir. Yo, András 009, Spectre Venom. Yo, Ghost Ship Motherfuckers. Yo, navio fantasma. Yo.